arrastam e tiram a gente do nosso chão. Mas a saudade, a estrada volteira, trilha gravada no coração. Quando fui e me lancei à sorte, pra bem longe me deixei levar. As raízes não larguei a morte, a velha porteira não fiz fechar. E se então me fiz um pano de concreto, não me achei. Sou matuto, não me engano, voltei pra tudo que aqui deixei. Se hoje eu sou liberdade, é que sou feito desse chão. No tropel de meu cavalo, toco e sinto meu sertão. E o toar de uma viola vem brindar a minha paz. Nessas terras hoje sonho os mesmos sonhos de meus pais. Liberdade é meu destino, meu cavalo, minha lei. Eu só sei andar ao vento, entre serras me criei. E se eu já me fiz um pano de concreto, não me achei. Sou matuto, não me engano, voltei pra tudo que aqui deixei. Se hoje eu sou liberdade, é que sou feito desse chão. No tropel de meu cavalo, toco e sinto meu sertão. E o toar de uma viola vem brindar a minha paz. Nessas terras hoje sonho os mesmos sonhos.